a mí. Yo. Vejo que tens, dá ao pobre teus bens, embarca logo no trem, seja do time também. Foi dito isso ao jovem que desejava vida eterna, mas contristou seu coração por desejar essa era. Pagar o preço nem todos, mas fazer parte do lucro é o desejo de muitos. Viver só bem nesse mundo, seguir os passos de amor, ser testemunha fiel, é muito lindo o clamor, mas só não sai no papel. O orgulho de um mestre é o superar de um aluno. Jesus viveu nesse mundo, mas não era desse mundo. Por que querer esse mundo se logo acaba o mundo? E tudo desse mundo sucumbirá no segundo. Veja bem, quem é que você tá seguindo? A ovelha conhece um simples assobio. Testemunhar o amor, não com palavra, mas atos. Discípulo, seguidor, ainda escrevendo a arte. Discípulo, testemunha, seguidor, propagando a verdade, seja onde for, até os confins para levar o amor. Me chamou, eu vou, aqui estou, Senhor. Discípulo, testemunha, seguidor, propagando a verdade, seja onde for, até os confins para levar o amor. Me chamou, eu vou, aqui estou, Senhor. Colocar a essência, a alma no bang, é correr pelo certo, honrando o sangue derramado lá no Calvário. Sei o itinerário, sou o peregrino, hoje homem, antes menino. Caminhar, meus pés, boas novas, acreditar. Diferença, nova escola, não se preocupar com o cidadão. Prosseguir pela fé e no meio da multidão. Saber que sou visto com olhos de amor, ternura sem rancor, assim é o Senhor. Vai, toma a cruz e me segue, eu deixarei seus fardos leves. Vem comigo, disse o mestre, mas aquele que não deixar pai e mãe por amor não é digno de andar com o Senhor. Larga tudo que tem, segue o mestre por onde for. Discípulo, testemunha, seguidor. Discípulo, testemunha, seguidor, propagando a verdade, seja onde for, até os confins para levar o amor. Me chamou, eu vou, aqui estou, Senhor. Discípulo, testemunha, seguidor, propagando a verdade, seja onde for, até os confins para levar o amor. Me chamou, eu vou, aqui estou, Senhor. Ser un gran discípulo y un copión ridículo. Mira hacia adelante, ocupa todo tu desplante. Muchas cosas te ha enseñado ya la vida. Deja las caídas y actívate enseguida. Más que ser cantante, quiero hacer algo importante, relevante, que a todos los caídos los levante. Amante soy de uno de quien quiero ser discípulo. Ubícame por Z, mi Jesucristo, mi vínculo. Jesús, no motivo de vivir. ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu motivo? Mi amigo, no quiero que seas un cautivo. Deja el camino de muerte, sigue el Cristo vivo. No paro de pensar yo en mi gente. Decente, indecente, consciente, inconsciente. No paro de cantar pa' mi gente. Este es mi mundo, te invito, ya vente. Discípulo, testemunha, seguidor, propagando a verdade, seja onde for, até os confins para levar o amor. Me chamou, eu vou, aqui estou, Senhor. Discípulo, testemunha, seguidor, propagando a verdade, seja onde for, até os confins para levar o amor. Me chamou, eu vou, aqui estou, Senhor. Discípulo, testemunha, seguidor. Discípulo, testemunha, seguidor. Discípulo, testemunha, seguidor. Me chamou, eu vou, aqui estou, Senhor.